Rio Barões 3152. Estamos na final, visual baixado, travado. É a torre, 11895. Oh, perdão. Torre, TAM, 3152. 1952, check-in. Baixado, travado. Maravilha, autorizado, pista 10, 100 graus, 89 graus. Deu reposto, TAM 3152. Salvador é o TAM 3520, informação Delta. TAM 3520, desça e mantenha a altitude de 2000, o direto Duna. Aguarde final LS X-Ray, ajuste 10115, acione a identificação. Identificação, voando direto Duna, descendo para 2000 com 10115, TAM 3520. Firma. Alfa Juliette, que é o portão 7, TAM 3152. 10, 10. 10, TAM 3152. Tan 3520, autorizado sinal IS, reporte estabilizado. Autorizado sinal IS, reporte estabilizado, Tan 3520. Localizador com pista V, Tantan 3520. Tantan 3520, completa sinal, cima torre 1895. 1895, confirma a torre, Tantan 3520, passando externo da 1-0, baixa travada. Tantan 3520, livre pouso, pista 1-0, vento 1, centena 9 nós. Pouso autorizado na 1-0, Tantan 3520. Nos fala os 34, Guimera via Eco, Taxena me escuta via Alfa, Juliette 05 ao portão. Eco Alfa Juliette 05 na 6 curta 3520. Salvador, tem a saída para o TAN 3152 para Maceió? Afirmo, o TAN 3152 será prevista na PUCA Transição Caju. PUCA Caju, obrigado. 3152. Maceió, autorizado nível 3, 1-0. Decola 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 5-8 e após segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-0-2-6 no transponto. Com 3152 correto, informação em curso a eco, reporta pronto para o espectro da mensagem.